9980, call 6 center, frequency 125, decimal 45, for number 126, decimal 85. 12415 for American 980. 125, decimal 45. 12545, roger, and back up 120, okay, 2545. Controle Oceania 140, solicita proa 30, para desvio de proa formações. 140 está livre do desvio. 6140. Pouso pista 35, vento 020 graus, 08 nós, Vitorino Juliette. Pouso 35, Vitorino Juliette. O eco completo da aproximação, torno no 862. Xanã 6140, pode voar Aracaju? Voando pro de Jamo, aguardando coordenação com o centro. Jamo, voando, aguardando coordenação, 6140, obrigado. Conforme iniciando o deslocamento para 17, Ecos Lua. Juliette Solos 16, táxi autorizado até o hangar da Day. Salvador, bom dia, Gol no 0, no 5, quanto está a área da 1-0? No 0, no 5, da Gol, livre, ingresso de decolagem, vento 030 graus, 089. A linha da cola da 1-0, Gol no 0, no 5. Até a próxima decolagem. Flamengo 140, está autorizado Aracaju. Aracaju, da presente, 6140, obrigado. O Eco já conduziu o lançamento à esquerda para a base direita da 17. Positivo, informe na final, Eco Zulu Eco. Vai passar na final, Eco Zulu Eco. 05, decolado ao Zono 9, controle 1, Zono 9, décima 8, bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, bom dia, Zono 015, decolou o perfil da El. Zono 015, bom dia, contato radar, sobe 360, saída da El. 360 na El, Zono 015. Uniforme, Mike, uniforme, controle. Positivo, a nossa rota foi no plano de voo, era Upper Whisky 58. Instrução no centro Recife, voo Ilhéus, após Ilhéus, para o Sagaz. Positivo, Ilhéus, Sagaz, obrigado. Atento, ao no centro. Zulu Eco, Solos 20, confirma estacionamento. Deixa eu estacionar a frequência livre, bom dia. Chile 6140, chama Recife, 25.45. 12545, Chile 6140, obrigado, bom dia. O 4060 teste 2000 pés, MI 14 no ajuste, reporte localizador. Recife 390, autorizado via Peruísque 58, coloca o estímulo 0 para a esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 199, decimal 8, assina 5455. Papa Romeu, Romeu, fica bravo, prossiga. O procedimento está correto, reporta para o Tibete acionar a Gol no 260. Seja o Nesca Bravo, prossegue no litoral, reporte passando o farol da Barra, o Nesca Bravo. O momento está visual. Venus, usa 3895. 395 Guarulhos, 340 está autorizado via Upper Whisky 50, da cola pistola 0 com a direita, série da EOL da POSP DEV, controle 199.8, acena 5465. Autorizado, nível 340, conforme plano via Upper Whisky 50. Decola da 10, com curva à direita, com saída da EOL da DEV. Controle 119.8, o transponder é o 5465. Tá correto, porta posto 3895. Azul 4235. Azul 4235, Rio de Janeiro, 360 via Peruísque. Coaching Upper November 857, segura Pesolo 16, Groof, Pesolo 14. Decola pista no zero com a direita, será da EOLE da POS BDEV. Controle 119.8, acena 5456. Outras a 360 para o Rio de Janeiro, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Groof e Upper Zulu 14. Pista 10 curva direita, da EL, Leda, BDEV, 198 controle, 5456 transponder, 4235 azul. O procedimento está correto, porta push, 4235. Mac Uniforme, chama Recife, em 125, decima 1. Mosca Bravo, reporte, Pituaçu. Gol no 015, chama Recife, 125, decima 1. 4060, informo tráfego 1 hora 2 milhas, um helicóptero mantendo 500 pés, um Robson 44. 7400. have two choosers, Cook Island, cleared by heading that position. Report Redford sent. Weather descent 4,000 feet, altitude setting 1014. Fly heading down a position. Qual tipo do combustível? Sou 4060, completa aproximação, torno na 862. Obrigado, bom dia. Estou solicitado no dado seguinte. Torres Rio 4060, bom dia. Final de 5 milhas, baixado travado. 4060, avistado, livre pouso, vento 340 graus, 619. Livre pouso 4060. Mas Cabravo, torre no 862. 862, Bravo. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Romeu Cabravo. Bravo, prossiga. Bravo vai passando pelo açúcar, vai ingressar no seu circuito para pouso, vai pro 4-3, Romeu Cabravo. Sete, reporte, já tem visual, já tem o campo no visual? Afirmativo. Identifica o pátio 3? Não, já não. Gente, o pátio 3 fica próximo ao terminal de logística de carga, o pátio de carga. Informe quando o visual para aproximar direto. O Romeu, acho que é bravo. Essa é a visual com o pátio 3, Romeu, acho que é bravo. Azul 4060, Solos 33, 121, décimo 9, liberado. 121, décimo 9, Azul 4060. Controle 119, décimo 8, aciona 5473. Autorizado 320, decola da 90, saída da Elzinha, depósito 19,8 pontos de depósito, 4473, transponder. O gol no 777. Tá correto, é porta push, gol no 777. Botarei push e o gol no 777. Pushback, só na reportagem, ficou no 260. Salve Salvador, Azul 4060, livrou via Fox, só checa na Alfa. 4060, livre táxi Alfa, Juliette, porta. Tô fugindo, Alfa, reporta antes da Juliette. 4060. Táxi Alfa, reporta antes da Juliette, Azul 4060. prossiga. A gente prossegue com o corredor Vera Cruz, 1500 pés, confirme se acionou o modo normal 0162. Solo 73895, puxa bem, acionamento no 7. Autorizado, puxa bem, acionar, reportar, acionando 3895. Dia, puxa bem, acionando 3895. Azul 4060, ingresso à Índia, portão 03, recogindo 01. Ingresso via Índia, portão 01, azul 4060. Solo azul 4235, puxa bem, acionamento, posição 8. Azul 4235, coordenador de solo, aí curso simultâneo, porta 07, aí porta táxi. Coordenador com o pessoal de solo, curso simultâneo, vai dar até nosso direito, 4235. Zero livre taxa à direita, ponto de espera da 102, 118, decimal 612, que é negócio 1014. Alfa Neo Charlie. Ainda negativo. Autorizado no meu pé. CP52 3522 0 descent 2000 feet clear final unless approved calls established 2000 feet clear unless approach all calling. Os 38 até a próxima decolagem, meu Oscar Bravo. Acionamento com 1077705. Autorizado, vou te adicionar para o táxi, 1777. Aqui autorizado, depois sair para o táxi, 1777. Azul 4235 com 112 a bordo, no meio de 3 horas e 50, atrás do Campinas. Azul 4235, após início do Airbus, a frente a livre táxi, Juliette Alfa, ponte para a torre, 1862, que é 1014. Ok, seguindo a nave da nossa frente, Juliette Alfa, 1285, ponto nos pernas 0104, 4235, azul. Confirme a altitude. Quente, passar 500 pés. sobre o solo, o Yankee Serra, decola destino 7, curva direita, litoral sul. Controle 119.8, assina 026.0271. Será checado. Autonomia, recente estimado de voo, tem que acessar. Para o táxi com 184 a bordo, 4 horas de autonomia, galeão alternado. Ele vai tentar o gol puxando até sair para 3, após mesmo livrar a reta. Está ali o táxi, estivesse em alfa. Ponte para a torre, 1862, que liga a 1014, dando 3895. Cliente do gol, via Juliette, alfa está autorizado no táxi da 3895. Tem que acessar a torre, 1862, pressionando o táxi. Da Gol, decolado aos 4-2, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, boa. Yankee Serra Serra, prossiga. Estacionamento chama táxi, Yankee Serra Serra. Salvador Tower, good morning, 3-5 Churches here. Good morning, 3P5220, continue approach, report passing out of mark, land gear down and lock the wind, 360 degrees at 06 knots. How are reports passing cima? 2000. 2000, contato radar, sobre 390, Sarapuca. Do perfil 39, 260. Entrei em contato com o serviço de voo que me informou que já tinha sido solicitado.